penso em tudo que já fiz. E a vida das pessoas se resume em um tris. Fico imaginando como será o futuro, mas com medo de enfrentar, porque o caminho é muito duro. Só mesmo com o irmão do lado pra ajudar. Será que um dia isso tudo vai acabar? Muita treta com os irmãos, treta com os pais. Ninguém aguentaria, a pressão era demais. Tô no mundo sozinho, sem comer nem andar. Na rua a coisa é outra, mesmo assim não quer voltar. Achando que ali estava o seu castigo, sem saber que os pais não viram as costas para um filho. Na verdade o passado muito dói. Depois de um certo tempo já vivia como boy, indo no salão, do ponte pra escola, andando nos pano, pensando que apavora. E essa vida não largava por nada no mundo. Pessoal da quebrada achava um absurdo, e da noite pro dia já tava se ligando. Sem dinheiro, sem trampo, o bicho tá pegando. Um dia percebeu que o que fez não era nada. Se hoje pudesse no passado ele voltava, seria tão bom se concedesse um momento e eu pudesse voltar numa máquina do tempo. Seria tão bom se concedesse um momento e eu pudesse voltar numa máquina do tempo. Seria tão bom se concedesse um momento e eu pudesse voltar numa máquina do tempo. Mas seria tão bom se concedesse um momento e eu pudesse voltar numa máquina do tempo. Como já dizia o velho ditado, é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Mas estando metido numa treta errada, a ganância foi o erro que te pôs nessa parada. Não tinha noção do que significaria, pois logo sua vida marcada estaria por uma fita que não valeu a pena. Depois do ocorrido se arrependeu daquela cena. Um vidro estourado de uma loja já era. Corre com os pane na esquina me espera. Logo intimado, não deu pra se esconder. Da delegacia nunca mais vai esquecer. Sua foto e seu nome estava registrado. Agora ninguém mais confiará no seu passado. E na parada logo vai acionar o DVC. E na fita vai constar o seu RG. É isso aí, mano, pode crer. Só tomando na cabeça pra aprender. Olha o mundo de um jeito diferente. Só agora que o sistema entrou na sua mente. Os conselhos que seu pai sempre fazia, o mesmo dito é útil nesses dias. Pra muitos pode ser um louco. O que é seu, o que é dos outros, mas todo feito fica marcado na história. Nem que você queira se apaga da memória. Uma máquina do tempo, quem não queria ter? Para trás poder voltar e sua vida refazer. Seria tão bom se concedesse um momento e eu pudesse voltar numa máquina do tempo. Seria tão bom se concedesse um momento e eu pudesse voltar numa máquina do tempo. Seria tão bom se concedesse um momento e eu pudesse voltar numa máquina do tempo. Mas seria tão bom se concedesse um momento e eu pudesse voltar numa máquina do tempo. Pra errar na vida, aberta está a porta. Pense muito bem que depois não tem volta. O arrependimento é o primeiro a bater. As lágrimas continuam, não param de escorrer. Na sequência o desespero, difícil não ter medo. Perdão, palavra rara, maluco cê tá pego. Meu Deus, eu lhe peço uma intervenção divina. Me tire desse inferno, por favor, me ilumina. Me dê forças pra lutar, caminhar na paz. Porque voltar atrás, pra muitos não dá mais. Eu estou aqui, o presente é a saída. O que foi já passou, minha vida foi sofrida. Pensando no futuro, não sei se estou errado. É melhor olhar pra frente, não pensar mais no passado. O passado não foi bom, o caminho eu escolhi. Já não vivo mais do modo que um dia já vivi. Na visita os parentes demonstravam sofrimento. Eles não acreditavam que eu estava lá dentro. Dentro da detenção ou da delegacia. Ainda bem que eles não sabem o que eu passava a cada dia. Tudo que errei, hoje eu lamento. E seria tão bom se concedesse um momento. Seria tão bom se concedesse um momento e eu pudesse voltar numa máquina do tempo. Seria tão bom se concedesse um momento e eu pudesse voltar numa máquina do tempo. Seria tão bom se concedesse um momento e eu pudesse voltar numa máquina do tempo. Mas seria tão bom se concedesse um momento e eu pudesse voltar numa máquina do tempo. Seria. seria tão bom se fosse nesse um momento e eu pudesse voltar numa máquina do tempo.